Um passo além dos jogos anteriores, que antes limitavam o jogador a escolher dois personagens, New Age of Heroes permite que o jogador escolha três personagens diferentes. E faz sentido, já que o jogo possui 56 personagens diferentes. Forçar a escolher pelo menos três estimula o jogador a experimentar os mais diferentes lutadores. Para compensar este elenco gigantesco, os lutadores, que antes possuíam seis tipos de ataques, socos e chutes, que variavam de leve, médio e hiper, agora só tem quatro tipos de ataques. Socos e chutes, leves e hipers. O esforço para criar 6 ataques para 56 personagens diferentes, ou 55, se considerar que existem dois Wolverines, seria imenso. Fazendo conta simples, teriam que haver 333 ataques diferentes. Ou 330, já que são dois Wolverines. Por isso, o esquema de botões foi alterado, o que é compreensível. E os botões de ataques médios foram substituídos por dois botões de assistência. Como é possível escolher três personagens, também é possível alternar entre esses três personagens simultaneamente dentro de uma única partida. Para trocar para o segundo personagem, basta apertar os dois ataques leves. E para trocar para o terceiro personagem, basta apertar os dois ataques hipers. O positivo é que a troca e o tempo de espera para poder trocar de novo são muito pequenos, quase instantâneos. Além do jogador poder escolher três personagens, também pode escolher a assistência que aquele personagem pode desempenhar. Entre três tipos. Os tipos de assistência podem variar entre um ataque físico com alguma direção, um projétil e, em poucos casos, recuperação de vida. Isso contribui para uma expansão na assimetria do jogo e na diversidade de estratégias. O tamanho da barra de Hyper aumentou de 3, que era nos jogos anteriores, para 5, e ainda continuam sendo usados para Hyper Combos, que, salvo algumas exceções, todos continuam custando apenas uma barra, e contra-ataques de parceria. Também continuam custando uma barra. A adição é que agora é possível escolher entre qual dos outros dois personagens o jogador vai trocar. Além desses usos, a barra de Hyper serve para uma mecânica nova chamada Snapback. Nos jogos anteriores, quando um jogador trocava de personagem, nada poderia ser feito até que ele mesmo decidisse trocar de novo. Agora, ao executar um quarto baixo para a frente mais um dos dois botões de assist, o jogador expulsa o lutador atual do oponente e traz o lutador referente àquela posição. Além de remover o dano provisório do personagem invocado. Este recurso é muito bom para a ofensiva do jogo, invocando uma estratégia maior em não deixar o oponente continuar acertando o jogador, além de permitir um dinamismo maior das partidas. Além de hypercombos normais, agora também é possível encaixar um hypercombo atrás do outro até 3 vezes com um Team Hypercombo. Ao ativar um hypercombo com um personagem, é possível encadear imediatamente o comando do hypercombo do próximo personagem. Dependendo da situação e do tipo, este segundo hypercombo pode se conectar diretamente ou não, e no meio dele, ainda há a opção de chamar o terceiro personagem para executar um hypercombo dele. Requer um estudo para montar uma combinação que se conecte bem, mas se bem feito, pode levar o oponente a perder um personagem, contribuindo para a apelação do jogo. Outro recurso é chamar três hypercombos de uma única vez, com um crossover combination. Ao custo de 3 barras e apertando os dois botões de assistência juntos, o jogador invoca os três personagens que utilizam o seu próprio hypercombo contra o oponente. O hypercombo de cada personagem depende do tipo de assistência que foi escolhido, e, dependendo da assistência, a combinação pode tirar uma boa quantidade de vida do adversário ou deixar os três personagens do jogador expostos de uma única vez.